Tá gravando? Hilux mais som. Projetada pela loja Project Sound. Tem o patrocínio da Mais Extintores, Mais Gás, Mais Ferramentas e Colégio União Perfect. Hilux mais som. Vamos pra cima! mamando, vim mamando, vim mamando. Hilux mais som. Aqui você sente a pressão, mané. DJ Bidel Produções, tamo junto. Vamos lá, Bidel. Automotivo que faz você dançar. DJ Ian Show, o top do som automotivo. Ferramentas e Colégio União Perfect. Quando chegou na festa é muita pressão, dançando e curtindo do início ao fim. Hilux mais som. Você, mozão, eu não preciso mais beber e nem fumar. Com a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama, o pai te ama, é. O pai te ama. Fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar. Com a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama. O pai te ama, é. O pai te ama. Hilux mais som, projetada pela loja Project Sound. Tá gravando? Ei, tem coragem. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando. Então grava lá, então grava lá, então grava lá, então grava lá, então grava lá, então grava lá. Tá gravando? Tá gravando? Para tudo, para tudo! Tá gravando? Tá gravando? Vai, toma! Vai, toma, só dos palmas! Vai, toma! Vai, toma, só dos palmas! Vai, toma! Vai, toma, só dos palmas! Hilux mais som. Aqui você sente a pressão, mané. Vai, toma, só dos palmas. Vai, toma. Vai, toma, só dos palmas. Vai, toma. Vai, toma, só dos palmas. Tô possuída agora. Atenção, Casabete. Toma encaixada, ele volta, botando encaixada, ele volta, botando encaixada, muito brabo, ele volta, botando, fica enlouquecida, depois dessa coisa brava. Toma encaixada, ele volta, botando encaixada, ele volta, botando encaixada, muito brabo, ele volta, botando, fica enlouquecida, depois dessa coisa brava. Toma encaixada, me botada, botada, encaixada, ele volta, botando encaixada, muito brabo, ele volta, botando, fica enlouquecida, depois dessa coisa brava. Você dançar. Fecha os olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, brincou comigo, chegou ao fim. Me deu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível por ti. Mata quente, se mexe, esquenta, aqui então sai da frente das cinco potências. Mata quente, se mexe, esquenta, então sai da frente das cinco potências. E pra finalizar, terminando a viagem, vou levar minha gata na nave Coelho Sound. A noite foi bacana, pra quem curte comigo, é o DJ Ian Show, top do som automotivo. E aqui no apoio, pra festa é final da linha, GD Wilson, meu mano, cinco potências de aguardinho. Dark Produtora Matrix! Aqui é o MCJ novamente, no trilho das aparelhagens, se ligou? Se o clima tá quente, se mexe, esquenta, então sai da frente das cinco potências. O clima tá quente, se mexe, esquenta, então sai da frente das cinco potências. O clima tá quente, se mexe, esquenta, então sai da frente das cinco potências. Das cinco potências. Hilux mais um projeto exclusivo e inovador. Vamos lá, Ronaldo, bota no máximo. DJ, isso não é legal. Porque a coisa que eu vi, o tamanho acima do normal. Tô passando mal. Na minha boca, eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu tão louca. Cuidado, bota, quer nunca te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado, bota, quer nunca te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado, bota, quer nunca te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado, bota, quer nunca te pega, te pega daqui, te pega de lá. É DJ Lohan, meu irmão. Acima do normal. Tô passando mal. Que tem o patrocínio da Mais Extintores, Mais Gás, Mais Ferramentas e Colégio União Perfect. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com

É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bumbum granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Hilux mais som. O som automotivo que faz você dançar. Puxa R10, repertório novo, hein? Ai. Produções e mixagens, DJ Ian Show. O top do som automotivo. Boa sorte sem mim, é isso que eu desejo a você. Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás. Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais. Olha por fora, parece que eu tô bem. Por fora parece tá legal. Mas se você me perguntar como eu tô por dentro, por dentro eu tô sensacional. Está Hilux mais som. Vamos lá, Ronaldo. Bota no máximo. E solteiro sim, sozinho nunca. Solteiro sim, sozinho nunca. Vamos beber cachaça que o amor machuca. Vamos beber cachaça que o amor machuca. Solteiro sim, sozinho nunca. Solteiro sim. Vamos beber cachaça que o amor machuca. Vamos beber cachaça que o amor machuca. Fala que hoje é dia de deixar o juízo em casa. E só pega segunda-feira, sexta, sábado e domingo. Essa bebedeira. Eira, eira, eira, eu vou cair na bagaceira. Eira, eira, eira, eu vou cair na bagaceira. Eira, eira, eira, eu vou cair na bagaceira. Já tô liberado e pronto pra fazer besteira. Solteiro sim, sozinho nunca. Solteiro sim, sozinho nunca. Vamos beber cachaça que o amor machuca. Vamos beber cachaça que o amor machuca. Solteiro sim, sozinho nunca. Solteiro sim. Quem me disse isso uma vez foi o Léo, Léo do Pida. Vamos beber cachaça que o amor machuca. Bora R10, passa a fita, meu. bagaceira. Era, era, era, eu vou caindo na bagaceira. Era, era, era. Eu já tô liberado e pronto pra fazer besteira. Solteiro sim, sozinho não. Solteiro sim, sozinho não. Olha, vamos beber cachaça que o amor machuca. Vamos beber cachaça que o amor machuca. Solteiro sim, sozinho. Solteiro sim, sozinho nunca. Vamos beber cachaça que o amor machuca. Vamos beber cachaça que o amor machuca. Passando o som, Juninho. Aumenta, aumenta que o Rihanna chegou. Hilux mais som. Aqui você sente a pressão do som automotivo. Aumenta ali limites. DJ Ian Show, o DJ top dos tops. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. Tô nem aí, solteiro, não leva chifre.